Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. Vamos dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje diz assim: cansada, não mais. Renovada, sim. Um problema chama outro problema. Assim tem sido a sua vida? Tem a impressão de que Deus se esqueceu de você? Há muito não consegue ver alegria nos seus dias? O medo, a dúvida e o desespero tomam conta do seu coração? No Espírito de Deus, a segurança em meio ao caos. Quando projetamos algo baseado em nossa fé, agimos por meio dela, orando e confiando. É assim, determinando a realização do que necessitamos ou sonhamos. Enfim, do que desejamos ver acontecer. E essa certeza segue em todo instante, mesmo diante das lutas. Uma estratégia do mal para impedir ou atrasar nossas vitórias é tentar nos vencer pelo cansaço. Certa ocasião, os discípulos estavam em um barco com o Senhor quando foram surpreendidos por uma forte tempestade. Quando o temporal parecia querer tragar o barco com grandes ondas, eles se desesperaram e acordaram dizendo: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Lucas 8:24. Sabendo os discípulos que o Senhor estava no barco com eles, por que deveriam temer? Assim, muitas vezes você ora e logo depois se desespera. Esquece que em meio à tempestade que se apresenta, Deus está em seu barco. Por esse motivo, quem poderá ser contra você? Quem poderá impedir você de alcançar o seu alvo? Quando confiamos a Deus a nossa vida e também a dos nossos filhos, não há o que temer. Ainda que pareça demorado, tão certo como a noite cede o dia e as tempestades ao céu azul, você verá nascer a bênção que espera. Querida mãe, não conte seus dias como mais um durante essa espera, e sim como menos um dia para a chegada da sua vitória. Lembra, na gravidez contamos os dias assim, faltam tantos dias para ele ou ela nascer. Não se esqueça de que o Senhor está no seu barco. Você deve ficar tranquila e linda como sempre foi. Deus deseja brilhar por meio da sua vida. Permita que seus filhos e todos de sua casa sejam embriagados pelo aroma de seu mais novo perfume. Fé em ação. Todos verão a diferença e você dirá: ah, que dia! Cansada, não mais. Renovada, sim. Bom dia e até amanhã.